amor. Parece até amor de novela. Você é minha atriz mais bela. Você é fera. Então peço mais, mais, mais. Esse seu beijo maquiado, nosso corpo todo arrepiado, prazer dobrado. E eu quero mais, eu quero muito mais. Você é linda e não bastasse ainda, é gostosa demais. E eu quero mais, eu quero muito mais. Maravilhosa, ainda me deixa prosa, querendo demais. Vem e me faz, faz, faz de novo aquele seu chamego. Vem e tira o meu sossego, esquece o medo. Deixa rolar, ha, ha. Nosso lance até bem tarde. Vem, derruba todo o charme em toda parte. Eu quero mais, eu quero muito mais. Você e não bastasse ainda, gostosa demais. Eu quero mais, eu quero muito mais. Maravilhosa, ainda me deixa prosa, querendo demais. Mais, mais, mais. Esse seu beijo maquiado, nosso corpo todo arrepiado, prazer dobrado. Eu quero mais, eu quero muito mais. Você é linda e não bastasse ainda, gostosa demais. Eu quero mais, eu quero muito mais. Maravilhosa, ainda me deixa prosa, querendo demais. Demais.